Só de olhar pra você me cortou feito um cerol. Oi morena, quero entender esse teu brilho do sol. Só de olhar pra você me encandeei com clarão. Oi morena, quero entender as batidas do seu coração. Foi numa noite bem bonita e estrelada, numa sambada eu conheci você. Uma branquinha dos cabelos cacheados, da cor do pecado, eu falei quero te ter. Era mais bela daquela noite, por essa morena eu fiquei apaixonado. Com os seus olhos castanhos e sua boca, e o cheiro dela me deixou apaixonar. Quem dera ser meu amor, quem dera fosse você meu pai. Quem dera ser meu amor, quem dera fosse você meu pai. Dançando desengonçada em uma samba de condado, meio que sem entender nada, porém alegre e suado. Eu naquela madrugada com a língua amolada, me cortou feito um cerol. Oi morena, quero entender esse teu brilho do sol. Eu naquela madrugada com a língua amolada, arranquei um beijo dela e fui contente pra casa. Só de olhar pra você